mó chave. Cabuloso naipe no peão de nave, batendo os graves, na night disparando alarme. Joga os dados, ligeiro com os adversários. Maldade é mato, tem rato, camuflado é fato. Um brinde à vida, é sexta-feira, sente só o clima. Fogo na borracha, acelera e fumaça pra cima. Passa a quinta, ponteiro, marca 130. Três da matina, cruzando a Faria Lima. D'Angelo no palco, 12 anos te contrariando. Cinco no carro, um lá de cima, nos abençoando. Quebra a esquerda, chicão direito é contramão. Bola, TM, ele é PM, eu tô tendo visão. A noite vai ferver, liga as minas, chama pro rolê. Liga a Marcinha, as amigas, vamos se envolver. Tio, tá tarde. Que nada, Léo, chama no zap. Ela se diz só metade, então cola na grade. Menina, pele negra, receita pra noite perfeita. Rara beleza, princesa e plena lua cheia. Ah, e aê, tá fazendo o quê? Tô no peão com os irmãos, só falta você. E aquelas minas, suas amigas, põe pra estralar. A noite tá perfeita, vamos gangue. Gangsta, gangsta, ninguém vê por trás do fumê. O que acontece no rolê, fica no rolê. Vem meu parça, que a noite é nossa. Os boys ficam em danger quando a gente encosta. Ninguém vai entender no estilo chavoso. O ponto é do drag, mas sentindo é nervoso. Vem meu parça, que a noite é nossa. Os boys ficam em danger quando a gente encosta. Ninguém vai entender no estilo chavoso. O ponto é do drag, mas sentindo é nervoso. 9:30 da noite e eu tô pronto. O jet, liguei o carro e pronto. Sempre ouvindo meu rap, vou encostar ali no parça. Qual que é do rasante? Tá em pulgas, bebida, a noite tá fascinante. Abri a garagem, tô de cara pra rua. Vi a sirene brilhando, passou logo a viatura. Olhei pro céu e pedi a proteção que é divina. Meti marcha na nave e parti pra avenida. Os barzinhos lotados, pro bondilagem é mato. A visão é de águia, é ligeiro, sempre com os ratos. Vou chamar aqui no zap, e aí meu parça, cadê? R.O. tô na esquina, mano, só falta você. Ô meu truta, prazer, mano, então faz o seguinte. Me espera no posto, chego daqui mais uns 20. Tá ligado, né, zica? Nós não pode errar, pois a noite é nossa, as mina vai encostar. De Santa Fé no peão e no pescoço os cordão. A bebida no copo e de iPhone na mão. A lua iluminando, a noite é uma criança. Respeita a caminhada, o rolê é de gangsta. Onde nós chega, todo mundo entre dungeon. De Air Force no pé e a fumaça flagrante. Nós é assim desse jeito, sempre causando impacto. Estilo chavoso, nós aqui é favelado. Vem meu parça, que a noite é nossa. Os boys ficam em danger quando a gente encosta. Ninguém vai entender no estilo chavoso. O ponto é do drag, mas sentindo é nervoso. Vem meu parça, que a noite é nossa. Os boys ficam em danger quando a gente encosta. Ninguém vai entender no estilo chavoso. O ponto é do drag, mas sentindo é nervoso. Vem meu parça, que a noite é nossa. Os boys ficam em danger quando a gente encosta. Ninguém vai entender no estilo chavoso. O ponto é do drag, mas sentindo é nervoso. Vem meu parça, que a noite é nossa. Os boys ficam em danger quando a gente encosta. Ninguém vai entender no estilo chavoso. O ponto é do drag, mas sentindo é nervoso.